Em seu 13º ano consecutivos, pela Rede USP de Rádio, a pedida de todas as manhãs dos domingos, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Juninho, vamos para o nosso intervalo. Aliás, já fizemos o nosso intervalo, isso mesmo. Vamos então, dando sequência a esta pedida, e queremos parabenizar o Sr. Paulo Sérgio Pinto e Dona Eva Isabel Ferreira, diretos funcionários da nossa querida Lafique Imóveis, que na segunda última receberam os parabéns a você de Dona Maria Alice Bittencourt e Sr. Danil de Barros Carvalho, diretores da nossa Lafique Imóveis, de seus familiares e toda a equipe daquela casa acolhedora e da nossa equipe de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mais uma vez, pelo nível da última segunda-feira, ao Sr. Paulo Sérgio Pinto e Eva Isabel Ferreira, funcionários da Lafique Imóveis, aqui em São Carlos. Mas, vamos nós com música. Nós vamos atender ao Sr. Milton Barcelos, que reside também aqui em nossa cidade de São Carlos. Ele diz que São Carlos amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Ele quer ouvir esta pérola da música brejeira, da nossa música regional verdadeira, com A Santos, do saudoso Nonô Basílio, Mágoa de Boiadeiro, que coisa maravilhosa! Altamiro Carrilho com sua bandinha em nosso coreto, desfilando garbosamente em nossa passarela, para defender do Juventino Rosas, Sobre Ondas, que coisa maravilhosa! Ainda para ele, Sr. Milton Barcelos, que reside aqui em nossa cidade de São Carlos, do Lalá Lamartine Babo, Arranjo Nelsinho, saudoso rei da valsa Carlos Galhardo, composição que foi sucesso na voz do Chico Alves, o Chico Violo, Francisco Alves. Carlos Galhardo dá o seu recado intimista para esta valsa do Lalá. Eu sonhei que tu estavas tão linda. Antigamente nem em sonho existiam tantas pontes sobre os rios, nem asfalto nas estradas. A gente usava 4 ou 5 sinueiros pra trazer os pantaneiros no rodeio da boiada. Mas hoje em dia tudo é muito diferente. O progresso, nossa gente, nem sequer faz uma ideia. Que entre outros fui peão de boiadeiro, por esse chão brasileiro, os heróis da epopeia. Tenho saudade de rever nas curutelas as mocinhas nas janelas acenando uma flor. Por tudo isso eu lamento e confesso que a marcha do progresso é a minha grande dor. Cada jamanta que eu vejo carregada transportando uma boiada já me aperta o coração. E quando olho minha traia pendurada, de tristeza dou risada pra não chorar de paixão. O meu cavalo relinchando campo afora certamente também chora na mais triste solidão. Meu par de esporas, meu chapéu de aba larga, uma bruaca de carga, o berrante e o facão. O velho basto, o meu laço de mateiro, o polaco e o cargueiro, o meu lenço e o gibão. Ainda resta a guaiaca sem dinheiro,